Puros. Liberdade não tem preço, mas não pega visão. Mas não pega visão. Mas não pega visão. Liberdade não tem preço, mas não pega visão. Mas não pega visão. Mas não pega visão. Puros. No RJ segue no mal. Acidente na principal. Filmar a cena na frontal. É o juízo final. Morte de assina parece normal. Realidade de nível surreal. Longe da Espanha eu te passo real. Vários paparazzi filmando o que eu faço. Tô na papa turma, não tô paparado. Mina papa para de forçar, tá chato. Mas não papa para de pelar meu saco. Tô com papatinho, preparado. Pensando em planos pra parar o estado. Toma papapá, se tentar pro meu lado. Papapá, ela só tapa no rabo. Querem liberar o fuzil, mas não meu natural. Confundiram o microfone com uma parafalsa. Ficou por isso mesmo, todo mundo já sabe, finge que não. Tá vivendo, tempo passa, vagabundo tá morrendo. Mas construindo menos, dia é foda. Deu mal e fico de exemplo. Cê veio pra deixar sua marca, não deixa ninguém te apagar. O barco não pode afundar e o povo não pode ficar calado. Cê veio pra deixar sua marca, não deixa ninguém te apagar. O barco não pode afundar e o povo não pode ficar calado. Mais respeito, mais respeito. Pro meu povo quero mais respeito. Mais respeito, mais respeito. Cheio de ouro. Mais respeito, mais respeito, mais respeito. Pro meu povo quero mais respeito. Mais respeito, mais respeito. Cheio de ouro. Vou caminhar pra sair da bolha. Escreve pro mano sair da boca. Ensina por menor que o mundo é perigoso. E se voltasse eu faria de novo. Vou caminhar pra sair da bolha. Escreve meu nome no fim da folha. Ensina por menor que o mundo é perigoso. Se eu morresse e voltasse eu faria de novo. Reformei na rua. Na roda de rima eu fiz minha formatura. Aprender da madruga. Tô sobrevivendo por essa madruga. Matando esse beat. Quanta censura ainda me permite. Nosso sistema a favor da elite. No menor dentro do morro, passando sufoco. Recebe só mais um convite. Festa de bandido, droga e crime. Vida de chefe, ouro, puta vive. Luz de um respeito, fama, carro chique. O que vem fácil vai no fim do filme. Vou caminhar pra sair da bolha. Escreve pro mano sair da boca. Ensina por menor que o mundo é perigoso. Se eu morresse e voltasse eu faria de novo. Vou caminhar pra sair da bolha. Escreve meu nome no fim da folha. Ensina por menor que o mundo é perigoso. Se eu morresse e voltasse eu faria de novo. Mais respeito, mais respeito. Mais respeito pro meu povo, quero mais respeito. Mais respeito, mais respeito, cheio de ouro. Mais respeito, mais respeito, mais respeito. Pro meu povo, quero mais respeito. Mais respeito, mais respeito, cheio de ouro. Puros. Liberdade não tem preço, mas não pega visão, é. Mas não pega visão, é. Mas não pega visão, é. Liberdade não tem preço, mas não pega visão, é. Mas não pega visão, é. Mas não pega visão, é.